fosse embora e só eu ficasse aqui, eu teria nessa hora um bom motivo pra sorrir. Se tudo desaparecesse e não ficasse mais ninguém, somente num dia desses eu passaria muito bem. Sonho que eu tenho por noites seguidas do mundo acabando num belo dia, sem choro nem despedida, mesmo porque ninguém se conhecia. Chame de misantropia ou como quiser, mas você não me engana. Não perde quem desconfia, culpa da nossa tão odiosa natureza humana. Se todo mundo fosse embora e só eu ficasse aqui, eu teria nessa hora um bom motivo pra sorrir. Se tudo desaparecesse e não ficasse mais ninguém, somente num dia desses eu passaria muito bem. Sonho que eu tenho por noites seguidas do mundo acabando num belo dia, sem choro nem despedida, mesmo porque ninguém se conhecia. Chame de misantropia ou como quiser, mas você não me engana. Não perde quem desconfia, culpa da nossa tão odiosa natureza humana. Noites seguidas do mundo.